Te deixar foi a coisa mais difícil e mais bonita que eu já fiz por mim. E onde você está agora, amor, eu já estive, entendo que é ruim. Me pediu por tanto tempo, por um tempo, não é por revanche. Mas não é porque você sente falta que você me ame. Eu fui até o fim, põe toda a culpa em mim. Já não me importa agora, meu amor. Se você me amava tanto, por que é que foi? Se o problema era você, agora cê me pede a sorte. Se engana e chora porque não achava que eu fosse forte. Eu aprendi a te ferir no seu próprio esporte. Você não quer que eu fique amor, você só quer que eu volte. Você me amava tanto.